Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. A humanidade pode brincar à vontade. Muita gente pode fingir que não leva a sério as profecias, as previsões, debocham, brincam. Enquanto isso, os fatos teimam em acontecer. Jesus diz: veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. E esta é a nossa preocupação: ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que não sejamos apanhados de surpresa diante dos acontecimentos anunciados pelo Cristo, mesmo quando são os profetas de Deus que estão falando. Está feito, diz o anjo no Apocalipse de Cristo Jesus, segundo João, capítulo 16, versículo 17. A situação atual, de certa forma, é idêntica à dos tempos antigos, conforme a advertência de Isaías, no capítulo 30, versículo 10 do seu livro. Eles, os seres humanos, dizem aos que enxergam, quer dizer, aos que têm sensibilidade espiritual: não enxergueis, não enxergueis. Permaneceis cegos como nós. Mas diz o profeta, repetindo as palavras dos que não querem nada com Deus: não enxergueis. E aos profetas: não profetizeis. Dizei-nos coisas agradáveis. Mas como a humanidade pode desejar ouvir coisas agradáveis se nós colhemos aquilo que semearmos? Faça a humanidade coisas boas e ouvirá dos profetas de Deus coisas agradáveis. Porque aquele que se diz de Deus e se preocupa em falar coisas doces para ganhar votos, para enriquecer, para ter o aplauso da humanidade unânime, esse não é profeta de Deus, está cuidando dos interesses dele. E de uma hora para outra desabará. As gerações desconhecerão seu nome, ou ao se lembrarem dele, será para condená-lo. Não interessa ter a aprovação geral. Jesus diz no Evangelho a respeito dos falsos profetas: ai de vós quando o mundo falar bem de vós. Mas nós não podemos atender de maneira nenhuma a essa vontade esdrúxula, cega, os que não querem conhecer as coisas que vão se dar, porque têm medo. Querem enganar-se. Se nos calarmos, Jesus já nos deixou advertidos de que até as pedras clamarão. Como eu escrevi a mocidade na circular das duas espadas, que está no terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse. Desta feita, as pedras não somente clamarão, mas se levantarão para apedrejar aqueles que se calaram. Mas essa ocasião de trevas não vai permanecer eternamente. Porque ainda o velho profeta Isaías, vejam, o Apocalipse está na palavra do Isaías também. Diz assim no capítulo 8, versículo 22 e 9, versículo 1. Mas as trevas não reinarão eternamente sobre a terra, onde existe angústia agora. Mas isso aqui, ó. O nascimento e o reino do príncipe da paz. Capítulo 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zabulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E diz o profeta Daniel no capítulo 2, versículo 28. No tempo marcado, Deus desvendará o seu mistério. Aqui a íntegra do versículo é esta. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Deus revela os mistérios, dizia Daniel no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E como é que começa o Apocalipse? Alguém tem uma Bíblia aí para ler? Veja aí, Cristina, versículo 1. Eu podia dizer de cor, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para revelar aos... Mas vamos lá, o seu servo, vamos lá, leia, por favor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vocês veem aqui Daniel, no Velho Testamento, falando como João Evangelista, no livro das profecias finais. Na verdade, o Apocalipse permeia toda a Bíblia Sagrada, vem da Gênesis Mosaica até o último versículo do livro das profecias finais. Quer ler, por favor, o último versículo, capítulo 22, Cristina? Que vocês veem aqui, Daniel capítulo 2, versículo 28. No tempo marcado, Deus desvendará o seu mistério. Versículo 28 na íntegra é assim. Mas há um Deus nos céus, o qual nos revela os mistérios. Quer dizer, o homem viveu na ignorância das coisas divinas todo esse tempo porque quis. Que desde o Velho Testamento está declarado que Deus revela os mistérios. Deus do céu. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Ele fala no tocante ao sonho da estátua de Nabucodonosor, que tem a ver com o fim dos tempos. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Aí começa. Eu recorro ao profeta Isaías agora, capítulo 46, versículos 9 a 10, onde ele diz o seguinte, olha, quando eu afirmo aqui, que a revelação, que Apocalipse quer dizer revelação, é do princípio ao fim. Deus não vai nos deixar assustados sem saber do que vai acontecer, porque os gozadores não querem. Mas não podemos brincar com Deus. Diz o profeta Isaías: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Agora vejam só, que anuncio o fim desde o princípio. Entendeu, Tácito? E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Mas o senhor está pregando Apocalipse ou Velho Testamento? Estou dizendo que a revelação começa desde a Gênesis Mosaica. Não saí do Apocalipse. quem poderá sobreviver? Vamos lá, vamos. Lê os três últimos versículos aí, do último capítulo da Bíblia Sagrada, do último livro da Bíblia Sagrada, que é o Apocalipse. Vamos lá. É o capítulo 22, né? É, lê os cinco últimos versículos. Fica mais bonito aí. Vai lendo aí, por favor. É a conclusão do livro. Isso, isso. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Muito bem. Quer dizer, leu sem tremelicar a voz, aquela coisa toda. Agora, convoque a rapaziada aí que vocês separaram para falar e vamos discutir aqui. Vamos lá, Cristina. Agora a bola é com vocês. Ô. Vamos para lá, Silmar. Também, vamos lá, quero ver, agora vai pegar fogo aí. Bem, irmão Pai, o senhor leu essa passagem aí do profeta Isaías, né, e outros mais, alertando da importância de ter olhos de ver que Jesus vem anunciando, Jesus vem preparando a humanidade há muito tempo. Então, infelizmente, há aqueles que não dão importância ao Apocalipse de Jesus e pregam, né, outros livros da Bíblia. Mas acontece que nos próprios livros que eles pregam, os livros do Antigo Testamento, neles também é falado do Apocalipse, das revelações dos finais dos tempos. E eu queria destacar, já que no momento o Senhor está pregando a política de Deus, eu queria destacar a sétima trombeta. Vamos lá. A sétima trombeta está no capítulo 11, no versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, aqui nesses versículos da sétima trombeta, fica claro a presença do governo de Jesus no planeta. E a política de Deus vem exatamente fazer isso, né? Abrir os olhos da humanidade. O Senhor leu para nós o programa de ação, vem mostrar que, nos itens que o Senhor leu, mostra que ele vem sempre conclamando o povo brasileiro à união. Esse é um determinismo divino acima dos determinismos humanos. Jesus vai transformar a humanidade a favor, contando com a nossa vontade, não contando com a nossa vontade, até usando os errados. Deus escreve certo por linhas tortas. Isso tudo é um plano de Deus para agitar mesmo a consciência religiosa do mundo. No final, tudo entra segundo a vontade de Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher, diz o apóstolo Paulo. Porque dizia Jesus: se não soubesses, não terias pecado. Mas como conheceis o texto sagrado, aí o pecado se levantará contra vós. Não se pode brincar com isso. Quem prega a palavra de Deus não pode brincar com Deus. E os tempos chegaram e vivemos a igreja de Laodiceia. Bom, quem vai falar agora? Silmar, do Rio de Janeiro. Bom, irmão Pablo, eu gostaria de destacar aqui também o que a Cristina disse a respeito da sétima trombeta, que o irmão Paiva, na proclamação do Cristo Estadista, fundamentou a proclamação do Cristo Estadista justamente na sétima trombeta. Que a sétima trombeta, nós aprendemos na LBV, que ela é o estabelecimento por completo do reino de Deus na Terra. Então, está fundamentada a proclamação do Cristo Estadista, né, na sétima trombeta. E destacar aqui também o início do Apocalipse, como o senhor disse há pouco, está aqui, o capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João. Então isso daqui é um recado para aquelas pessoas que acham que o Apocalipse é um bicho de outro mundo, uma coisa tenebrosa, e não é nada disso. Então a LBV está mostrando para nós que o Apocalipse é somente está explicando aqui o que vai acontecer no final dos tempos. Então se a pessoa fez o bem, vai receber o bem. Se não fez o bem, não vai receber o bem. Então o Apocalipse é, ao mesmo tempo, um puxão de orelha para cada um, mas ao mesmo tempo é um bálsamo, porque lá no finalzinho ele termina assim, de Jesus dizendo que eu voltarei sem demora. Então tá aí, o Apocalipse não é um bicho de sete cabeças. Então é isso que a LBV vem pregando agora através da pregação do Apocalipse para os simples. Bom, Apocalipse para os simples, aquilo que interessa o povo. Porque os tempos... chegaram! Os tempos... chegaram! Os tempos chegaram! Deus está presente. Já vem para sempre.